Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado a achincalhar a vida moderna e também a beber, obviamente. Já ouviram? A gente está tomando em copos porque a gente está com medo de contaminação. Lembra daquela época que as latas ratos mijavam nas latas e as pessoas morriam? Inclusive o episódio de hoje tem tudo a ver com isso, né? com mijo de rato. Então, como eu ia dizendo, aqui a gente vai achincalhar a vida moderna, a gente quer destruir com o Brazilian Way of Life, Brasil. E o que mais? Esse é um espaço onde a única intenção é desmascarar dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas e, obviamente, escrachar da maneira mais amaldiçoada possível tudo, mas tudo que o mundo, o planeta, o marketing, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, tudo que eles tentam empurrar goela abaixo da gente, exato, a gente quer desmascarar. Malditos. Então, Alexandre, enquanto isso, eu dou um gole. Semana passada atrasamos na postagem do nosso podcast. A gente costuma postar o podcast toda sexta-feira. Estamos gravando num sábado, olha só. Beijo. Estamos você. Atrasadíssimos. Vai ser quase ao vivo essa. Quase ao vivo essa. Então, nos perdoe, a gente tá postando esse episódio tão tarde assim, mas é que esta semana foi corrida, né, Alexandre? Foi corrido e o pior, vocês não sabem. Antes de gravar, a gente deveria ter começado a gravar há 2 horas atrás. Sim. A gente se embrenhou a tomar cerveja. Então, essa edição é daquelas. Então, eu diria, Alexandre, que o medo é a sensação mais poderosa de todas. Afinal, ele faz com que não sejamos tão impulsivos, né? Verdade. E saiamos por aí fazendo sexo desprotegido, né? Com as mães dos deputados, né, Alexandre? Então, e não é só para proteger a nossa integridade física, né, que o medo serve. Na verdade, ele se tornou a mola propulsora de vários segmentos, né, que rendem milhões de dólares mundo afora. Por exemplo, nós temos medo de ficar doentes e fazemos um plano de saúde onde a gente gasta todo o nosso dinheiro, né? Cara, é um absurdo. O meu triplicou. Estou bravo. É verdade. Temos também temor de deixarmos os nossos familiares desamparados e fazemos um seguro de vida, né? Para quando a gente empacota, né? Não deixar o filho tão fodido ali. Temos medo de ir pro inferno e enchemos o rabo do pastor religioso, de qualquer igreja por aí, com o nosso suado dinheiro. Compra pedaço no céu. Né? Exato. A indústria do medo é foda, sim, cara. Sim, os programas de TV estão aí para isso. Os programas das 6 da tarde estão aí para comprovar. Aquilo ali é para te fazer terror, né? Então, eu acho que o segundo mercado mundial é o dos medicamentos. Sim. Sim, acho que os laboratórios. Primeiro lugar é gasolina, é combustível, né? Indústria petroquímica. Petroquímica e depois vem os medicamentos. Exatamente, os laboratórios ganham fortunas e fortunas de grana vendendo ali seus medicamentos. Eu, por exemplo, antes de dormir, eu tomo alguns remédios, principalmente depois de tomar alguns gorós, com medo da dor de cabeça. No dia seguinte. Nem sei se vou ter dor de cabeça, mas eu já tomo antes. E é engraçado que os laboratórios só desenvolvem medicamentos para doença que um rico contraia. Vê se tem em laboratório preocupado em fazer medicamento para malária. Para frieira. Para frieira. Não tem. Não tem, cara. Verdade. Não verdade. Tem. É só para doença que pessoas do alto escalão monetário possam contrair. Mas podemos dizer que o medo também acompanha tendências, né? E cada temporada temos um pavor novo. A AIDS, por exemplo. Final dos anos 80. Final, né? Dos anos. Não diria até no final, acho que meados dos anos 80, né? É isso mesmo. Começou a botar todo mundo, trepar com camisinha, aquele pavor todo e tal. Inclusive rolava algumas lendas urbanas, né? Com relação à AIDS, não sei se você se lembra, muita gente falava, aconteceu com o meu tio, foi lá, com o meu não sei quem, quando ele acordou no motel, a mulher foi embora e tinha escrito com um batom no espelho do motel: bem-vindo ao mundo dos aidéticos. Verdade. Camisinha contou essa história 25 vezes, cada vez era com uma tia. Camisinha era o meu amigo supracitado aqui. Ah, aconteceu com o tio, com a prima. Camisinha mentiroso da porra. E isso bota medo em todo mundo, é verdade. Ninguém mais trepava sem camisinha, né? Então, Alexandre, e outros pavores apareceram também, só que agora o pavor da vez, né, o medo do momento é o de se contrair ebola. Ebola, que pra mim era apenas o nome de um bar na série Futurama. Tem um bar lá no Futurama que chama ebola. Mas alguns anos atrás o ebola já botou ali um pânico em todo mundo, né, eu me lembro muito bem disso. Então, falou que foi nos anos 90. Nos anos 90, eu acho que foi o primeiro grande surto de... Foram feitos filmes, né, tem filmes. Inclusive, né? Exato. Tem um chamado Epidemia, tem um também Ebola, enfim, foram feitos inclusive filmes pra botar pânico na população. Ô Alexandre, agora falando em pânico, assim, você tem um grande medo, algum grande temor na sua vida, não só restringindo ao mundo das doenças? Que doença eu não tenho medo, não. Eu acabei de falar que tenho medo de dor de cabeça, de ressaca. O meu grande medo hoje é sei lá, é o quê? O bafômetro. Pego no bafômetro. Esse é o meu único medo hoje. Sabe que eu lembro do meu grande pavor quando eu era mais jovem. Hoje eu tinha um medo incondicional de que alguém que eu comesse ficasse grávida. Quando aconteceu eu comigo. Cara, que medo que eu tinha, atrasava 2 dias. Você não fez vasectomia, cacete? 16 anos, esse mundo pra mim não era possível, né? Era inalcançável. Cara, mas era foda. É. Eu morria de medo, cara. Aí, e aqueles atrasos? Que aí você liga pra moça... E aí? Nada. Nada. Nossa, cara. Realmente, eu passei por isso. Várias travadas eu dei. Quando eu era criança, eu era um cagão, que eu tinha muito medo de qualquer coisa sobrenatural, assim, me assustava. Sim. E o meu grande pânico era o mundo acabar no ano 2000. Eu cagava de medo. Afinal de contas, o Nostradamus profetizava isso, exatamente. Né? Exatamente. E aquele quadro de Jesus também, que tinha principalmente na casa das avós, que ele tá com 2 dedos em riste, fazendo o V da Vitória numa mão, e no outro ele tá com 1. E a minha avó, não sei por que diabos, ela falava assim... Ali ele diz que 1.000 passarás e 2.000 não chegarás. E eu cagava de medo, eu fazia as contas. Pô, em 2.000 vou estar só com 20 e poucos anos, eu não fiz nada ainda. E grande parte da minha infância e adolescência foi tomada por esse medo. Eu tinha medo do Jesus do SBT, lembra? Solta aí, Krosenbeck. Esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Não dá um medo da porra? Dá, cara. Com doenças, as coisas, eu nunca tive muito pânico não, cara. Já peguei minhas venérias aí com muita gente. Chato já pegou. Não me lembro, mas sei lá, deve ter pego, né, cara? Mas eu nunca tive medo, não, cara. E o ebola é uma doença que, por enquanto, eu não tô na paranoia ainda, não. Cara, eu também tô tranquilão. Tem uma garota que trabalha comigo, que tivemos um suspeito de ebola aí, né, uma, 2 semanas atrás. E é engraçado que tem um vídeo de uma câmera dentro do pronto-socorro, né, que é nigeriano, não lembro da nacionalidade dele. Não sei. E ficou filmando ele lá, passando mal na sala de espera, e um monte de gente em volta. Imagina o temor das pessoas vendo o vídeo e falando que o cara tava com ebola. Ai, meu Deus! Eu tava do lado dele! A gengiva começa a sangrar, o cara começa a soltar sangue pelo ouvido. Mas criou-se uma paranoia, né, no mundo todo. Uma garota que trabalha comigo... A hora que apareceu o primeiro caso na Espanha, ela falou, você viu? Já tá na Espanha! Foi, mais cacete, a Espanha tá alguns milhares de quilômetros daqui, mas vai chegar aqui! E eu não falei qual é a hora que apareceu essa suspeita no Brasil aqui, mas eu acho que ela deve ter infartado. Mas bem, é conhecido, né, que as primeiras manifestações do ebola em um ser humano foi registrado ali na região do Congo, na África, em 1976, olha só quanto tempo já faz. E os primeiros sintomas, obviamente, são febre, dores no corpo, falta de apetite, fraqueza, cólicas, vômitos, náuseas, diarreia. E a fase final é o filho da puta se esvair em sangue, uma hemorragia incontrolável. Duas semanas atrás também teve um evento na casa da sua namorada, eu não fui. Eu tava ali, foi a hora que começar a sangrar, meu amigo, ferrou. Eu tava com todos os sintomas anteriores aí. Só não sangrei. Você não queria causar uma pandemia? Já tava caçando buraco pra me enterrar. Então, a doença, obviamente, ainda não tem nenhum medicamento de plena eficácia e tem matado, o número é muito grande, metade dos infectados acabam morrendo. Ou seja, na mesma região ali da África, já tiveram quase 5 mil mortos e 10 mil infectados, por aí mesmo, 50%. Acaba não resistindo. Estudos apontam que o ebola chegou ao homem através de morcegos e também de macacos. E ouçam que curioso e também doentio, por que não? Pode ter acontecido da relação sexual entre humanos e símios. Que beleza, homem, cara. Com macaco ali, teoria da evolução na metade. Pode ter acontecido. Imagina alguém ali dando o seu rabo pro macaco, né, cara? E aí desencadeou essa merda toda. Em cima disso, Walter, alguns ouvintes já se manifestaram com relatos ainda mais insanos, olha só, onde humanos e animais se interagem por amor. Um ouvinte nosso, o Severino Saldanha, que é de Juazeiro, ele nos contou que é comum no interior do país jovens tímidos que tentam ali ter as suas primeiras namoradas, imaginem aonde? Em um pasto. Dessa beleza, forma, né, cara? Equinos, ovinos, bovinos, suínos, caprinos são amados como princesas nos currais. E também nos chiqueiros e em outros motéis rurais. Realmente, se fala que pessoal a relação... Pessoal que mora no interior, né, fala que é isso aconteceu comum. Bastante. Um tio já meu... comeu uma cabrinha, uma vaca? Não, eu tenho um amigo meu que disse que comeu uma galinha e depois ele trocou por melancia. Disse que fazia um furo na melancia e sentava o rei na melancia. E o problema é que às vezes um caroço entrava no canal. No canal da uretra? Muitos outros relatos, Alexandre, chegaram até nós quando nossos ouvintes souberam, através ali da nossa fanpage, qual seria o assunto. O Iliano Vidagrande escreveu o seguinte, abre aspas, morava em Aceburgo, no interior de... Aceburgo? Aceburgo, eu conheço essa cidade. Sério, cara. Eu achei que era Aceburgo. Nossa, é caminho da cidade da minha tia e do Milton Neves, Guaxupé, Muzambinho, sul de Minas ali. Exatamente. Voltando às aspas do e-mail. Tenho certeza que o ebola começou lá, pois fazer amor com um quadrúpede era muito mais comum para um garoto do que ele ter relações com uma moça. Cara, o interior do país, cara, é fantástico, né? Você pode ter a sua iniciação sexual sem pagar, sem cantar ninguém, apenas com um barranco. Um pouco de feno. E um pouco de feno, uma cenoura, quiçás, e um equino, um bovino, cara. É fantástico isso. Eu, como disse, eu acompanhei muito o horário político, né? E muitos candidatos aí, defensores... Do amor animal. Não, pelo contrário, né? Que a zoofilia... se transforme num crime de pena de morte. Pena de bode. Voltando ao e-mail novamente. Chegou um momento que a situação ficou fora de controle. E toda a tarde, quando a molecada saía da escola, paravam no pasto do senhor Tobias. Encostavam uma vaca ali perto de um cupinzeiro e todos comiam a mimosa. Aquilo chegou a ser tão normal que em um dia eu estava passando de carro com a minha mãe, minha avó e minha irmã pela estradinha próxima ali do pasto e eis que saímos de uma curva e demos de cara com três moleques com as bermudas abaixadas até o joelho. Aquele pau, Marco Velho. Sendo que um... estava comendo a vaca sem nenhum pudor e os outros aguardavam a vez com o pinto em riste. Que cena! Qual é o nome do padroeiro dos animais? São Benedito? São Francisco de Assis. Perdoe esses moços. As mulheres do carro ficaram indignadas e para aumentar a tensão... dei uma buzinada no Fusca que estava dirigindo. Fato esse que deu um susto na vaca e ela deu uma cagada no seu amante mirim, que encheu de bosta do peito até os pés do garoto. O moleque chegando em casa, Joãozinho. Joãozinho, o que aconteceu? Bosta, cheio de bosta, foi minha namorada. Caralho. Quando eu tava te falando, eu achava que Ebola era apenas um bar no Futurama. Mas você sabe o porquê do nome Ebola? Menor ideia. É o nome de um rio. Deixa ali na região do Congo. O Walter enche o meu copo nesse momento. E a gente não toma mais direto na lata com medo de pegar alguma doença de mijo de rato. Exato, uma boqueira. Então, e o Ebola é o nome de um rio ali na região do Congo. É como se essa doença que eu tava agora há pouco tempo fosse Tietê. Ah, tá com o quê? Tá com Tietê. Ah, tô com Tietê. Que faz sentido, né? Porque eu tô com cócego. Ah, amigão, peguei um cócego do Ipiranga aqui, ó. Olha só quanta brotoeja. Ah, o Pinheiro. Tô com Pinheiro. Tô com Pinheiro no rabo. Então, o Ebola, Ebola é o nome de um rio lá. Sabe que a primeira metade dos anos 90, né, como eu tava falando, foi um temor horrível de Ebola, né? Porque, porque o Fantástico sempre tem a bola da vez ali, né? Cara, eu tinha um medo do Fantástico. Outra coisa que eu tinha medo, Fantástico e Globo Repórter eram coisas que eu sempre sabia que era pra merda. É porque hoje em dia o Globo Repórter só fica mostrando as oncinhas da Amazônia e os lagos da Áustria, passado... Os lagos congelados. No passado era só história de terror, exatamente, cara. Era, sei lá, como que a pessoa nasceu com duas cabeças... E o fantasma é de sei lá onde. Então, eu sempre tive muito medo do Fantástico, das suas introduções. E a minha irmã já tinha medo daquela chamada do tan tan tan tan tan tan tan. Que os microfones ficam voando. A minha irmã manda sempre falar: ai meu Deus. Começava: ai meu Deus, o que será que aconteceu? É verdade, é sempre seguido de uma tragédia. Mas enfim, teve um ouvinte nosso. Doutor, ele botou doutor, eu gosto quando o ouvinte bota doutor, né? Porque me faz pensar que não é só idiotas que ouvem esse podcast. Audiência qualificada. Você que é PhD, porque quem é PhD também adora botar PhD antes. Se a gente tiver ouvinte PhD, por favor, ouvintes, mandem um e-mail escrito PhD, assim como fez o doutor Abílio Belian. E olha só, ele é cardiologista, disse que nos anos 90 ele clinicava na Santa Casa do Rio de Janeiro. E muitos pacientes chegavam lá muito mal intencionados, se queixando dos mesmos sintomas do Ebola. Pô, isso louco. Aconteceu. O Ebola nem tinha chegado no Brasil, como ainda não chegou. E eu lembro que na época, tá com Ebola, com Ebola. Então... Assim como o cara quando emagrecia nos anos 80, emagrecia demais, tá com AIDS, AIDS. É verdade. Ele falou isso também, ele colocou um adendo no e-mail, que essa galera fazia isso pra pegar atestado. Pra não trabalhar. Olha só. Que é uma instituição periférica também. Uma instituição periférica. Eu diria que não só periférica, eu acho que já avançou ponte adentro. Porque, pra quem não é de São Paulo, não sabe do que a gente vai falar, mas pra quem é de São Paulo, principalmente Zona Sul e tal, uns grandes centros comerciais, onde a gente ia comprar calças e cuecas, as nossas mães nos levavam pra lá, é a região do Santo Amaro, Largo 13, né? Sim, um 12, né? Na Zona Sul... No meu caso era ali, exatamente. Pra moradores dessa região, era ali que a gente ia comprar roupa. Na Zona Norte era outro lugar, Leste Na Zona Sul de São Paulo, muita gente recorria... A região do Santo Amaro do Largo 13. Alexandre Mano Brown não saía do Largo 13. Ah, era nós. Então, e ali você passava pela rua e tinha lá aqueles homens sanduíche, né? Que são aqueles caras que com a placa. Sim, ou placa tinha na frente, atrás. Uma placa no corpo ali, uma na frente e uma atrás. Ou ele tava comprando ouro, compra o ouro, ou tinha lá atestado médico. Exato. Né? E às vezes tinha um cara na rua com um jaleco e um estetoscópio. E um aparelho de medir pressão. Um aparelho de medir pressão. E dali ele te dá uma medida de pressão. Ah, você entra sobe aquela escadinha, geralmente é uma escadinha. Sobe aquela escadinha e ali você vai conseguir um atestado. Aí você pagava ali 10 cruzados novos. Beleza. E pegava um atestado. Era muito comum isso. Geralmente é segundas-feiras, né? Exatamente. Segunda-feira. Porque o que acontece? Final de semana, o filho da puta enche o rabo de pinga. Come aquele acém no churrasco, aquele patinho assado. Isso. Uma churrasqueira que nunca viu uma picanha na vida. Grelha que não tem a menor ideia. Se botar uma picanha na grelha, ela se desmancha. Ela derrete. Eu falo isso com propriedade, disso eu entendo bastante. Aí o cara acorda de manhã com o fígado todo fodido. Cabeça, tá, que parece um badalo. Aí fala, puta que pariu, né? Eu não sei se hoje existe, mas no passado era assim. Aí ia lá no médico e inventava... Ebola. Nos anos 90 era ebola. Hoje é virose. Hoje é virose. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Desse jeito vocês ficarão informados sobre os próximos assuntos do nosso podcast. Aí dá para mandar suas histórias para o nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com. Mande também as suas sugestões de próximos episódios. Costumamos atualizar todas as sextas-feiras. A gente deu uma escorregada aí, né, Alexandre? Deu milho. Nessas últimas edições, mas é que a gente tá trabalhando muito, tá foda, mas vamos tentar normalizar essa parada toda. E se você tem uma banda ocupando o espaço da sua garagem, ou se você conhece uma, entre em contato também com a gente para que sua banda role aqui nos BGs do nosso podcast. Nesta semana, tudo a ver com o tema, a banda de Psychobilly lá de Curitiba. Teve uma dica do ouvinte lá de Curitiba, que eu esqueci o nome dele, mas eu já conheci a banda, 66 Sinners. Bacana, hein? Psychobilly de primeira categoria, tava até tocando na Europa aí há pouco tempo. Então, houve uma suspeita de caso, né, no nosso país, que colocou todos os brasileiros a mastigar suas cuecas e calcinhas pelo lado de dentro, não é verdade? Todo mundo ficou ali com um cu na mão. Um africano da Guiné, lembrei aqui, passou por Marrocos, Santa Catarina e Paraná. E ele fez uma peregrinação, né, antes de falar. E ele foi cuspindo, foi cagando, foi jogando sangue. Assoando o nariz, manda aquela, como jogador de futebol, tapa uma narina e... E joga o conteúdo da outra narina nas pessoas. O filho da puta fez isso pelo caminho inteiro. Aí deu aquela suspeita de ebola, acho que mandaram ele pro Rio de Janeiro, arrancaram o sangue dele, mandaram lá pro Pará, acho que é o único laboratório, laboratório do país. E eu vi muita gente metendo pau. Como um país desse tamanho só tem um laboratório? Os Estados Unidos também só tem um. Também só tem um. E é por isso mesmo. É pra tratar de vírus e outras doenças... Muito de alta letalidade, então você precisa estar em lugares isolados. Exato. Mesmo, assim você pode fuder com o país inteiro. Imagina se fosse na Avenida Paulista e fosse um ebola e o cara dá uma trupicada na mesa e derruba aquela porra e vai pra todo lado. Aí vai pra todo lado e ele fala, tá na hora do meu almoço, deixa que eu limpo isso depois. Exato. E sai por aí contaminando. Então tem que ser de fato uma região bem isolada e o motivo é esse, então. Isso... Acabou não dando nada, né? É, ele não estava contaminado, mas ele teve um período, né, que se levou para executar o exame, e o segundo, as provas e contraprovas. Contra-prova, exatamente. Né? Então, nesse período que não foi grande, né? Foi curto. 48 horas. Para contraprova, eu acho que umas 48 horas, mas antes, sei lá. A partir do momento que ele ficou com suspeita, foi rápido. Foi muito rápido. E olha que foi muito rápido, o Alexandre está falando aí, 48 horas, e já gerou uma tensão da porra, né, cara? A imprensa é um lixo, cara. Eu odeio imprensa. Urubu, filha da puta. E você sabia que tem repórter, eu fiquei lendo, tem repórter que não quis ir. Não vou pra lá, pra frente do hospital. Que eu vou pegar. Eu vou pegar essa porra e aconteceu isso. Filha aqui, que loucura, puta. Cara. Quando eu ouvi isso, Alexandre, eu me lembrei de uma história, uma mulher que eu conheci, ela trabalhava no Emílio Ribas. No Hospital Emílio Ribas, que é um hospital que trata de doenças contagiosas. Eu não sei se chega a ser uma referência no país, mas é um... Pelo menos na cidade de São Paulo, doenças epidêmicas e coisas do tipo são tratadas nesse hospital, que é um hospital público, né? E bem conhecido nesse aspecto. Eu conheci uma enfermeira que trabalhava lá e ela estava tratando de um paciente soropositivo. E teve um acidente lá, quando ela estava colhendo sangue ou aplicando uma injeção intravenosa, não me lembro ao certo, espirrou sangue no rosto dela. E o sangue foi para a região ocular, boca e tal. Que naquele momento para frente, ela estava num grupo mais do que... De risco, né? Aí o que aconteceu? Teve que tomar coquetel. Olha, cara. Só que ela teve que esperar muitos dias pra poder fazer o exame, pra ver se era realmente, porque o até... Qual a doença que era do cara? Ele era soropositivo. AIDS, ele, tá. Ele tinha AIDS, então demorou muitos dias, eu diria, acho que meses, pra ela poder fazer o exame, né? Claro, até saber. Até saber se... E o cagaço nesse período. Exatamente, todo, né, cara? Porque o cagaço aí do ebola foi de algumas horas. E ela deve pensar assim, puta, eu não dei pra ninguém, eu não me droguei, eu não fiz nada. E eu vou pegar essa porra. Não aproveitei a vida e vou pegar essa porra com uma espirrada de sangue. Eu lembro que ela fez até promessa de ir pra Aparecida do Norte. Oi, cara. E ela, quando ela soube que ela não tinha sido contaminada, ela foi... Foi pra Aparecida? Foi a pé. De joelho? Não, a pé. Não, não. Carregando de uma cruz, alguma coisa. Não, não foi, mas eu lembro que ela foi roubada no caminho. Me dá essa Bíblia aí. Roubaram o que ela tinha de mais valioso, que era o par de tênis. Oh, meu Deus. Aí, puta, aí pra continuar a caminhada. Sabe que uma vez eu bati o carro e eu arregacei meu joelho e criou uma bolha de sangue gigante no meu joelho. Sabe, você fica nojento assim. E tinha que fazer uma chamada punção, né? O que é a punção? O cara vai lá, pega o bisturi, dá um talho ali... E aí tu tira todo o líquido. E tira aquele... É. E eu fui no médico, tava lá com o joelho parecendo uma bola de basquete. Enquanto isso, vamos preencher o copo. A gente tem que acabar esse programa, porque a geladeira tá cheia de onde a gente vai. Mas aí, os nossos copos estão ficando vazios. Tá tremendo, cara. Eu tô, é falta. Então, e aí, cara, eu tinha que fazer essa punção, fui lá no hospital. Aí o médico falou, ah, não, isso é fácil, é só um cortezinho que eu vou fazer aí. E ele foi lá, fiquei aí na maca, ele falou assim, você aguenta a dor? Eu falei, aguento, arregacei a cara, arregacei o joelho. Você falou que arregaçou as calças e ele, crau! Ele falou assim, eu vou fazer sem anestesia esse corte aqui. Eu falei, beleza. Foi então, beleza. Ele veio com bisturi. Porque às vezes a agulhada da anestesia... Dói muito mais. Dói muito mais do que... A minha pequena guria que esses dias aí caiu, bateu a cabeça e precisou de uma anestesia. Cara, eu fiquei impressionado. Enfiou a agulha de anestesia na cabeça dela e ela não chorou. Falei, é mais macho que o pai, cara. Porque a hora que o tio meteu o bisturi no meu joelho ali, eu dei uma... Travada. Desceu uma lágrima, eu posso dizer. E eu... Ele falou, cacete agulha, ele, cacete ele, agulha. Quase, cacete bisturi. Quase isso. Mas enfim, e a hora que ele fez o corte, ele falou assim, agora eu vou apertar. Cara, e aí tava sem luva, sem porra nenhuma, assim como Mas foi no hospital público? Foi no hospital público. Ah, então tá tudo explicado. Ele, a hora que apertou, velho, saiu um jato de sangue pisado. Um Vesúvio de aquilo passou de lambendo o nariz dele, bateu na parede e colou no lustre. E ele vibrou. Ele, ah, que legal! Olha isso! Você viu? Todo mundo chamou o enfermeiro. Olha só, ele foi parar o sangue do cara. E vibrando e ali, com a tua mão, dá uma limpada e ok, cara. Que porra. Eu fiquei com medo dele ter me passado alguma coisa. Mas enfim, voltando ao nosso tema aqui. Teve um ouvinte da gente, o Ricardo Mota. Ele nos contou que foi responsável por várias pandemias na casa dele quando era criança. Sempre quando tinha frieiras, ele coçava as chagas dos pés com as meias das irmãs, provocando uma contaminação geral na casa. O cara tem cara que é escroto. Uma amiga minha, ela falava que quando ela pegava piolho, quando ela era criança, pegava piolho e ficava... procurando os insetos na cabeça tira, dela. Tira com a mão, né? É, a minha irmã colocar manda na cabeça dos outros. A minha irmã manda fazer isso também, cara. É uma maldita, cara. Enfim, abre aspas aqui no e-mail do nosso querido. E à noite, na hora da novela, só dava as minhas duas irmãs coçando ali os dedos até sair sangue. Ó, tem um outro ouvinte aqui que ele pediu anonimato. Nos contou que acabou de chegar de uma viagem de trabalho que fez pela África do Sul. Ele falou que, embora o país ainda não esteja nas listas dos mais problemáticos, há uma tensão muito grande, obviamente, né? Ali, geograficamente, está muito perto de onde a coisa está degringolando. No dia da minha volta, eu amanheci gripado e com febre. Não fiquei preocupado se estava com ebola, pois eu sabia que a possibilidade era muito remota. Eu fiquei preocupado dos agentes de saúde no aeroporto não deixarem eu embarcar achando ali que eu fosse um risco de contaminação. Logo depois do raio-x, eu vi uma movimentação de agentes medindo a temperatura das pessoas. Tem uns termômetros modernos, né, que não precisa tô ficar... Tô louco pra comprar um daquele, cara. De longe você, pá, mede a temperatura do porque filho da puta. Porque esses dias, né? Eu fui ler o manual do termômetro, Porque o dia que eu fiquei mal aí e eu acabei de medir, eu tava com febre também. Eles usaram esse termômetro pra medir sua febre? Não, eu tava sozinho em casa, foi uma automedição. E eu li que pra você ter eficácia mesmo na medição, o termômetro tem que ser enfiado no reto mesmo, cara. Quase que eu coloquei. Então, pra eficácia da medição, eu achava que era só em cachorro, no rabo, porque cachorro não tem como se botar embaixo do braço ali e ficar segurando, né? Eu queria um termômetro desse aí que os caras estão usando. Mas voltando ao e-mail, nosso querido... Vamos acabar com esse programa logo, porque a cerveja tá no final. Então vai lá. Então ele falou que logo depois ele viu a movimentação dos agentes ali medindo as pessoas com risco de contaminação. E, olha só, fiquei desesperado e comecei a rezar, mesmo sendo um ateu. Então, quando estava chegando a minha vez, começou a rolar uma puta confusão no raio-x. Descobriram que uma falsa muçulmana levava tanta cocaína debaixo da burca que daria pra fazer o Maradona sair correndo do Rio até Buenos Aires. Maradona, cheirador. Então os agentes deram sopa e rapidamente passei desapercebido. Muitas horas depois eu estava aterrissando no Rio de Janeiro, achando que tudo estava resolvido, quando procurei um médico para saber o motivo da febre. Fiquei sabendo que eu tinha pego... Olha só. Gonorreia. Que ótimo. E o pior, eu achei que isso fosse fruto do amor entre eu e uma chimpanzé pretoriana, depois de um porre que eu tomei um inferninho.